Nina usa couro, ela usa boné. Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. E adivinha só, ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. Dá vontade de botar numa caixinha. Ela tem o brilho que brilha mais que brilha.